Então, eles gostam mais daqui. A Amazofia, e vi Manosofia, é, a Amazofia fala de amaianos que somos nós, da celebração dia de ama. E a Vimanosofia fala mais das naves, das, enfim, daquelas engenhocas todas que eles usam. Mas também fala dos universos, dos planetas e tal. Então, a Amazofia é um conhecimento que, segundo os extraterrestres, está dentro de cada um de nós. Aí, quando vocês vêm num local como esse e assistem ou uma palestra de Amazofia ou alguma entidade que é incorporada aqui e passa uma mensagem, isso tem dentro de vocês uma reação. Essa reação, de forma frequencial, é que gera com que vocês, ao saírem daqui, comecem a pesquisar. Ah, eu vou ouvir um negócio de Amazofia, vou lá no YouTube, vou pesquisar o site da CPO, da Casa Plataforma de Oração, vou dar uma pesquisa e tal, não sei o quê. E aí começa. Porque existe os espaciais explicam que existe uma quantidade enorme de, eles chamam de confederados. O que é o confederado? É um cara que sai do planeta dele lá não sei aonde, viaja com a nave dele, com a equipe dele, chega aqui e encarna. Ele literalmente encarna como qualquer um de nós aqui nessa sala está encarnado. Às vezes ele vem encarnando por várias e várias e várias encarnações, às vezes é a primeira dele. Eu tenho uma certa desconfiança que essa é a minha primeira. Por que eu estou falando isso? Que eu tive com uma médium, que eu respeito muito o trabalho dela numa cidade chamada Bananal, chamada Dona Elzinha, e ela me disse, quando ela puxou lá a entidade dela, ela disse, olha, eu não estou vendo nenhum processo encarnatório teu, anterior. É estranho isso. Bom, então eu estou tentando ver se eu consigo, com o passar do meu conhecimento que eu vou adquirindo, tentar resolver isso aí. Mas, enfim, um grupo desses confederados, uma missão, chamado de Ors Naran. Eu vou escrever aqui para vocês. Ors. Ors. O. O. Aí, Ra. U. É o que os ETs chamam do nosso Sol. Raul quer dizer... como é? Raul quer dizer... O grupo de entidades que venera o Ors. O Ors quer dizer, na linguagem deles, aquele... Que, desculpa, deu uma voltinha. O Ors quer dizer aquele que lutou e venceu sem usar nenhuma arma. Porque existe uma história que eu estou pesquisando junto ao grupo da Amazofia lá no Paraná sobre essa questão do nosso Sol. Porque ele, o Cristo dele, lutou bravamente para que esse sistema solar permanecesse do jeito que ele é hoje em dia. Mas, enfim, então, voltando, essa missão... Opa, peraí. Essa missão... Deixa eu botar esse troço aqui, peraí. Estou ficando craque. Nossa, rapaz, 32 anos de televisão, eu não aprendi nada, né? Pô... Ors, então, Ors Naran. Essa missão é uma missão específica, Ors Naran. Isso é um mantra. Os ETs explicam uma coisa interessantíssima. Se você pegar esse mantra de noite e mentalizar ele, você, ao dormir, eles pegam você e levam para um determinado local no planeta nosso planeta astral, onde você vai ter palestras, vai ter vídeos, vai conhecer melhor sobre esse manto específico, que é a missão que acompanhou Luiz Gonzaga Scorsetti de Paula durante toda a vida dele. Eram várias entidades. E engraçado que ele explicava o seguinte, quando a entidade falava com ele, por exemplo, Mabiza. Mabiza não é o nome da entidade. Mabiza é a comunicação entre aquela entidade e um terrestre, entendeu? Então, quando eles, por exemplo, quando o Pedro incorpora aqui o Exu Tranca-Rua, o Exu Tranca-Rua é um nome, mas por trás desse nome tem um nome de uma entidade que se comunica com o Pedro. Essa comunicação é que eu acho fantástica, essa troca de frequências. Pois bem, então, para quem não conhece a Amazofia, essa missão, durante praticamente a vida dele inteira, participou, eles passavam poemas que ele levava às vezes anos para conseguir entender o que aquele poema falava. E o que ele achava engraçado é que ele às vezes recebia da entidade o título, né? E ele não dava muita bola para o título. Ele às vezes anotava, às vezes não anotava, mas ficava na memória dele. Anos depois é que ele soube que aquele título já era uma grande mensagem que o espacial estava mandando para ele. Mas eu vou fazer uma coisa diferente hoje, porque eu não vim com nenhum tema preparado. Eu estou preparando uma palestra sobre uma sobre contato e outra sobre as máquinas maravilhosas que eles usam. Porque é uma coisa interessante, é muita máquina que tem aqui nesse planeta, vocês não fazem ideia. Vou dar só um exemplo. As pirâmides do Egito e outras pirâmides que estão no planeta já estão lá, ó, muito, muito, muito antes dos egípcios chegarem lá. Porque houve uma época no planeta que os extraterrestres não tinham como se comunicar, porque os meridianos estavam meio complicados. Então, toda essa tecnologia, mesmo sendo deles, ela vai mudando. Então, naquela época, eles precisavam gerar através da pirâmide, né? Aqui está a pirâmide. Eles precisavam gerar uma linha de frequência para que a nave pudesse chegar e sair. Para isso, as pirâmides. Porque, na verdade, a pirâmide, ela tem a. Você vê ela fisicamente lá no Egito aqui, mas embaixo da Terra tem uma ao contrário. Que essa canalização é que gera essa frequência que eles chamam de, hoje em dia, meridianos. Você tem meridianos que saem... Por exemplo, o camarada está numa galáxia, não sei quantos anos-luz daqui. Aí ele está naquelas naves poderosíssimas. Eu estou achando essa palestra maravilhosa que eu vou... Vocês vão gostar de assistir. Aí ele bota lá o... Digita lá. Espera aí, o código da Terra. Rapaz, ele vem... Eles entram no meridiano e já está aqui. Tanto que a coisa que eles ficam mais assim, sem jeito, é quando aparece um ET na tua frente e você fala, você veio de onde? Ele fala, eu não vim, eu estou, eu sou. Porque eles se manifestam. Por exemplo, é interessante isso aqui, ó. Quer ver? Como é que eles fazem? São entidades de muita luz, né? Eles falam da a teoria da vassoura. Assim, ó. Pá, pá, assim, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos no plano físico, né? Aqui está o planeta Terra. E aqui está um outro planeta de uma galáxia anos-luz da gente. Se você vier assim, no plano físico, você vai levar um milhão de anos para chegar. O que que eles fazem? Eles sobem, vão até lá em cima, onde é só luz, a velocidades inimagináveis pela gente, e descem. Então eles se manifestam daqui para cá com a velocidade do pensamento, porque eles às vezes trabalham no plano mental, que é normalmente onde eles se comunicam com a gente, é pelo plano mental. Então isso eu acho interessantíssimo, os caras viajam e você não acontece nada, por isso que os cientistas ficam malucos, né? Porque eles veem uma nave assim, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, com gente dentro, o cara virou paçoca. Não, não acontece nada. É tudo uma questão de física quântica deles que é impressionante. Então, eu vou fazer o seguinte. Quem já assistiu minhas palestras, tem alguma pergunta? A gente pode trabalhar isso aí um pouco. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Opa, manda ver. Mostra pra ele ali também. Peraí que a gente precisa trabalhar. É para que a sua pergunta seja escutada aqui. Eu ouvi falar do mantra Belelim. O senhor conhece? Não, isso eu não conheço. É para conectar eles também. Não. Ok, não conheço. Era só uma o que eu aprendi, o que eu venho aprendendo com a Masofia é que certas palestras, por exemplo, vou dar um mantra para vocês que é interessantíssimo. Esse mantra todo mundo vai gostar. Espera aí, quer ver? Deixa eu apagar aqui. Esse aqui, ó, que é o meu mantra preferido. Itza Om Rabi. E aqui, M, Mad, Madzilla, aqui é J, né? Madzilla, Madzilla, H, U, R. Itza Om Rabi, e Madzila Sur. É nosso querido Jesus e a contraparte espiritual dele, Maria Madalena. Então, se vocês quiserem escrever, ó, ITZA-OMH. Vamos lá. ITZA-OMHABI. Itza Omhabi. Agora, o Madzila, eu vou melhorar para vocês aqui. MAD. MAD de dado. Z. LLA. Tracinho SHUR. Veja bem, como eu expliquei anteriormente, esse é o mantra dele quando ele chegou na constelação de Sirius e se instalou lá onde começou o nosso projeto Terra. Agora, ele é conhecido como Sananda, ele é conhecido como... O nome original dele, que eles dizem, é esse aqui, Irian, com N. Esse é o nome original da mônada dele lá do universo que ele veio. Entendeu? Ele vem de um outro universo. Ele, Irian. I-R-I-A-N. Então, quando vocês forem dormir... Não precisa verbalizar, mentalizem que ele vem até vocês. Ele é uma pessoa extremamente acessível. Aí minha mulher chegou para mim e falou assim, mas vem cá, eu não estou entendendo uma coisa. Ele não é um ser de muita luz? Se ele chegar perto, não vai, você não vai virar pó? Não acontece isso. Não é assim que acontece. Eles são seres de luz? São. Mas eles têm essa capacidade de, digamos assim, equalizar uma frequência específica que possam estar presentes, como, por exemplo, acontece aqui. Às vezes o preto incorpora e diz, olha, boa tarde, eu sou Jesus, estou aqui, papá, Sananda, papá. E é absolutamente credo possível, corretíssimo. Eu não coloco qualquer dúvida em relação a isso. Ele aparecia para um médium na década de 60, de Fortaleza, que eu me esqueci o nome. Conversava com ele, estava sempre com ele, batia um papo, escreveram livros sobre isso. Dona Sônia está com um livro que eu deixei com ela chamado Colorarium, que é, no caso, essa outra entidade também, que eu vou botar um nome aqui, essa aqui, ó, que ela está lendo, tem o Colorarium 1, o coro é de coração, né? Que é essa aqui, ó. L-L-I-A-N, Lilian. Essa é a que foi mãe dele, quando ele esteve aqui, Maria de Nazaré. Lilian, L-I-L-L-I-A. E... O que eu estava falando? Maria, né? O colorário. Por exemplo, tinha o médium que psicografou esse livro, chamado Diamantino Coelho Fernandes, ele morava em Copacabana. E no prefácio do livro que ela está lendo, diz lá, eu fui procurado pelo irmão, que era um Ismael, que trabalhava com Jesus. E o mestre está pedindo que eu receba uma entidade muito amiga dele, que quer escrever um livro comigo. Aí tá bom. Um belo dia ele vê ela chegar, né? Ela se materializa para ele, claro, não com aquela imagem que a gente está acostumado a ver na Igreja Católica. Ela é uma extraterrestre, uma espacial. Veio com a comitiva dela. Na comitiva dela fazia parte uma filha dele, do Diamantino, que tinha desencarnado há muito tempo. E durante 7 meses ela ficou no bairro de Copacabana e foi com ele espiritualmente, visitou o Pão de Açúcar, foi na praia. Gente, essas entidades são como nós. Se lembra que Jesus falava? Vós sois deuses e não sabeis. Nós somos iguaizinhos a eles. Temos 7 ionas, que são conexões nossas com o Criador. Nós somos deuses capazes de coisas que você não faz a menor ideia. A gente resolve problemas que parecem insolúveis, a gente faz assim, ó, e resolve. Entendeu? Resolve mesmo. Só que a gente fica um pouco preguiçoso, né? Mas vamos lá, alguém tem mais uma pergunta? Vamos lá, vamos esquentar isso aí, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar se a Amazofia, se os extraterrestres, que você sempre fala, né? Porque os extraterrestres falam isso, falam aquilo. Se eles têm alguma colocação, alguma posição quanto a difundir ou a aceitação das pessoas por, tipo, tratamentos terapêuticos, tratamentos que vêm a partir deles, uhum, através, sim, da física quântica, uso de elementos, né, como geometria sagrada, cristais, uhum, etc. Sim. Eles, e a aceitação disso no meio médico, na ciência aqui. Sim. Vamos lá. Eles abordam. Eu vou dividir esse a minha resposta para você em duas partes. É porque eu sinto uma certa dificuldade de aceitação em alguns locais. Sim, pessoas que entendem, sim, a gente consegue, porque é uma forma bem mais natural de ser tratado, não abandonando tratamentos médicos, uhum, mas você amenizando a forma de inserção, de tomar muito medicamento. Entendeu? E de ficar dependente disso eternamente, sem poder inserir uma forma mais natural. Claro. E usar a tecnologia em comunhão com eles, né? Com nossos, claro, irmãos, claro, extraterrestres. Claro. Sua pergunta é muito, muito interessante. Vamos lá, resposta, a primeira parte da resposta. Os extraterrestres, os espaciais, eles deixam claro que todos esses tratamentos chamados homeopáticos, né? Não só a homeopatia, como o reiki. O, como é, a minha companheira faz o body talk, né, o kinesiologia, você tem vários tratamentos, o tratamento com cristais, com essências, com máquinas de vibração, tudo isso tem uma grande validade, porque ele é acompanhado por eles. É, exatamente, eles acompanham, agora entenda bem, se a pessoa que está fazendo esse trabalho está fazendo com amor, com carinho, dedicada a esse trabalho realmente, ela recebe uma grande ajuda deles. Aí você vai me perguntar, mas isso deve ser cobrado ou não deve ser cobrado? Não, eles não estão incomodados com isso. Tem pessoas que ganham a vida honestamente usando uma terapia de reiki, uma terapia disso ou daquilo, ou uma regressão e tal, cobram por isso, está dentro do normal. Com a dona Elzinha lá em Bananal, ela fez o tarô comigo. E coitado, na hora que eu fui, dona Elzinha, quanto é que eu te devo? Não, meu filho, não precisa pagar nada. Dona Elzinha, pô, a senhora fez um trabalho. É justo que a senhora receba. Entendeu? Eu acho essa coisa de cobrar ou não cobrar, eu tinha uma maneira de pensar, hoje eu tenho outra. Mas tentando responder especificamente a sua pergunta, sim, eles avaliam, eles concordam, eles não são contra. Eles acham que todas essas terapias alternativas, desde que sejam feitas com amor e carinho, podem ser perfeitamente feitas. Aliás, ele diz uma coisa interessante sobre essa questão. Auxiliam. Auxiliam. Auxiliam, sim. Eles auxiliam. Você trabalha com isso? O que, que você trabalha com o quê? Eu trabalho com terapia quântica. Eles auxiliam. Eu trabalho, sim, com terapia quântica com os arcturianos. Isso. Então, eles auxiliam, sim. Eles estão, quando a gente, né, se dispõe e faz o curso e se dedica, a gente tem a iniciação e uma conexão diretamente com eles. É verdade. Só que em alguns locais, até com médicos formados e tudo, é muito difícil. É difícil. Você associar o tratamento médico juntamente com a terapia, porque eu tentei entrar em contato com uma médica para conversar e é difícil, assim, é difícil. A conscientização das pessoas para isso se expandir. É aquele mesmo problema que ele falou aqui em relação à igreja e religião, né? É, exatamente. Até, né, se tornar uma coisa mais, porque vai beneficiar muito, porque vai buscar pontos de origem, raiz dos problemas, para poder você não só tratar uma causa que já está ali no sistema periférico, ou seja, em sintomas e coisas que a pessoa já está sofrendo muito. Uhum. Mas você vai buscar a origem dos problemas, tratar na raiz para você poder modificar. Mas pode ficar tranquila que eles avaliam e ajudam mesmo. Porque a maioria das doenças vem dos corpos sutis, quando vem eclodir no corpo físico, já passou por um processo, né? Claro, claro. Então é muito importante esse tipo de terapia. Mas eles ajudam. Pode ficar tranquila. Sim. Não, eu sei. Eu acho engraçado que às vezes a minha mulher tem uma paciente dela que é extremamente mediúnica e vidente. Aí ela vai lá no consultório, daqui a pouco ela vem e fala assim, Paula, tô vendo, tem dois arcturianos aqui. E minha mulher fica, é mesmo? E ela tá lá, tem dois aqui, estão te ajudando. Entendeu? Então eles ajudam. Não, esse lado eu até acho muito fácil, a conexão com eles, porque quando você se dedica realmente com amor, com boas intenções, eles estão juntos. O difícil é você conscientizar e não poder ajudar muitas pessoas, porque tem uma limitação muito grande ainda. É difícil. Verdade. Vamos lá, pessoal, vamos esquentar aí. Então seria legal vir até aqui com a nossa Michelle. Vamos lá? Pode vir, vem aqui. Primeira vez aqui, não é? Não. Não? Não. Cadeira cativa. Boa tarde. Boa tarde. PC, você pode explicar um pouco melhor essa questão da mônada? Da mônada? O que é a mônada? Eu não entendi muito bem o que é. Tá, vamos lá. Por favor, obrigada. Deixa eu ver se tem uma... cadê meu secretário aqui? Vê se tem uma caneta... Meu secretário tá tirando um cochilo ali. Vê se tem um negócio desse lá com a caneta que escreve. Não achou, não? Estou brincando com ele, pô. É porque essa caneta tá meio... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos fazer a mônada aqui, ó. Mônada. Você tem a parte positiva e negativa. A mônada... Cadê ela? Vamos lá, pessoal. A mônada é o que normalmente a Igreja Católica chama de alma, o Espiritismo chama de espírito, entendeu? É, digamos assim, a nossa centelha. É de lá que a gente vem, a gente começa nesse nível aqui. Ela é sempre positiva e negativa junto. Então a gente tem uma... Como é que se diz? A gente, digamos assim, a gente descende... de uma família, essa mônada aqui, interpretada aqui... Ah, obrigado, querido. Essa mônada aqui, ela descende de uma família, de um determinado sistema solar, de uma determinada galáxia, de um determinado universo. Aí ela sofre uma multiplicação numa velocidade absurda e ela vai se multiplicando. Universo afora... Qualquer que seja a criatura, acontece isso. No caso da nossa mônada humana, a gente tem 7 que eles chamam de idades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7 idades, sendo que essa aqui de baixo, eu vou considerar como a masofia considera, da primeira para a sétima. Essa sétima etapa aqui é a nossa etapa física, que a gente está agora aqui. Que é a mais pequenininha delas, a mais... Se você teoricamente fosse olhar como um vidente, está aqui uma pessoa, né? Aí você tem o corpo etérico, que é mais ou menos assim. Depois tem o corpo astral, que é mais ou menos assim. Depois tem o corpo mental, que é mais ou menos assim. Aí o corpo búdico, o corpo não sei o quê, e aí pegou o universo inteiro. Cada um de nós é assim, cada criatura é assim. Essa cadeira é a mesma coisa. A gente tem que entender que essa cadeira, eu, essa máquina aqui e essa lâmpada aqui são criaturas do mesmo jeito para eles. Não tem diferença. E se você tiver, por exemplo, no campo astral, com o seu corpo astral, e eu der um chute aqui, vai doer pra caramba. Do mesmo jeito que dói aqui no meu corpo físico. Entendeu? Então, vamos lá. A mônada, você tem, então, você tem as 7 divisões. Aí você começa aqui. Você começa... Eles fazem assim, ó. Essa parte aqui gera força pra vir essa, que gera força pra vir essa... que gera força para vir essa, que gera força para vir essa, aí você chega no campo físico. Entendeu? Ficou alguma dúvida? A mônada é você. Quando você olha para dentro e você vê aquela luzinha, ou quando você está num hospital, não desejo isso para você, mas às vezes você vê o cara está em coma e fala assim, ai gente, eu estava em coma, eu vi uma luz, era Jesus. Não era Jesus, não, era ele mesmo. Geralmente é você mesmo que você vê. Porque é uma luz. Você está olhando para você ali em cima, é uma luz maravilhosa. Quando a gente chega no nível espiritual de conseguir trabalhar as nossas... Eles mostram um gráfico que eu acho interessantíssimo, quer ver? Ih, aqui não apagou. Agora só com álcool. Ah, isso acontecia direto com o Luiz Gonzaga, não tem problema não. Quando você... Eles mostram como se fosse uma árvore, né? Cada plantinha assim, se olhar para fora, tem uma árvore ali. Cada folhinha dessa é um fractal teu. Aí você vai entra para dentro de você, trabalhando com seus chakras, você vai falando com cada plantinha, só olhar para a árvore ali. Você vai falando com cada plantinha, é cada fractal teu. Entendeu? É cada mônada, parte da sua mônada. Quando você consegue isso, é uma conexão diferente da conexão que a gente normalmente faz dos nossos quatro corpos para baixo. Entendeu? Que aí você precisa, por exemplo, às vezes, do auxílio de um médium. Do auxílio de um médium que às vezes incorpora, faz uma apometria com você, te leva lá no passado. Entendeu? Ficou legal essa resposta aí? Show de bola? Quem quiser mais uma pergunta, vem aqui na frente, pega o microfono, manda ver. Bora, pessoal. Aproveita, a hora é essa. Normalmente as palestras a gente não dá chance para nego perguntar. Vai bolando aí vocês aí, alguma pergunta queiram fazer. Fale qualquer pergunta. Boa tarde. Boa tarde, querido. Baseado aí na mônada, eu queria saber, entender como é a questão de... Ah, tá. A questão de saber sobre chamas gêmeas, almas gêmeas. Chamas gêmeas, almas gêmeas. Para comprovar isso. Você chegou a assistir essa palestra minha? Sim. Sim, mas tá com dúvida. Tô com dúvidas tá aí. Tá legal, vamos lá, vou te explicar. Pode? Eita! Acabou a palestra. Não, eu explico aqui numa boa, não tem problema. Vamos imaginar um quadro negro imaginário e pronto. Vamos lá. O que os extraterrestres explicam é que quando a gente chega nesse ponto físico aqui, entendeu? A gente começa... A gente é dividida a mônada. A mônada positiva e negativa. A gente começa como hermafrodita. Lá embaixo. Isso numa situação normal de qualquer civilização, qualquer humanidade. A gente começa embaixo da Terra. Aí a gente segue por aquele plano até chegar no arquetipal, você começa uma parte você é hermafrodita. Aí você, quando chega no arquetipal, que é o do meio, você subdivide, positivo e negativo, aí você vai subindo. Então, quando a gente nasce aqui na Terra, no plano físico, a gente nasce um positivo, um negativo. Um fica geralmente lá no plano espiritual, o outro está encarnado, aí reveza, entendeu? Até quando chega o momento da transição planetária, que aí geralmente eles botam os dois no mesmo planeta. Aí é complicado. Porque essa busca para você encontrar a sua contraparte é que fornece a energia necessária para que as humanidades consigam sobreviver nos planetas. Essa busca do positivo, entendeu? Então tem aquele cara que tem 30 namoradas, 400 amantes, porque ele acha que encontrou a contraparte dele, mas eu vou melhorar minha resposta para você. Você tem a contraparte espiritual, que é, digamos assim, a última etapa. Geralmente, quando contrapartes espirituais se encontram, geralmente é para fazer alguma coisa em prol daquela humanidade. Você teve casais que criaram o rádio, teve casais que criaram frequências para televisão, você teve casais, enfim, no mundo inteiro, que eram contrapartes espirituais. Entendeu? Aí você tem a alma gêmea. A alma gêmea é quando você, por exemplo, você completou um ciclo aqui. Entendeu? Aí você chegou aqui, você gera uma outra encarnação, e assim vai. Só que aquelas encarnações são muito benéficas para a humanidade. Então você gera a partir dali uma outra, porque nós não somos um ponto, nós somos uma linha. Somos uma linha aqui, já que está tudo ferrado mesmo, nós somos uma linha aqui, ó. Tá vendo? Nós somos uma linha, ó. Pá. E aqui pá. Nós não somos. Então aqui, digamos assim, está a nossa parte física. A gente começa aqui como hermafrodita e termina aqui como andrógeno. Se você olhar um ET, um espacial, geralmente dessas linhagens muito altas aqui, porque aqui tem um. Aqui exatamente aqui, né? Tem os outros. Você geralmente vê aqueles caras lindos. Pô, os caras de 3 metros de altura. Você fala, gente, não parece nem homem nem mulher. Porque ele tanto faz, ele pode se manifestar do jeito que ele quiser. Entendeu? Então vamos lá, contra a parte espiritual é a última etapa. Você já chegou aqui, você já começou a passar para o plano etérico, você já é um ser extremamente andrógeno, você já encontrou a sua contraparte espiritual, como é o caso que eu botei ali, Itzam Rabi e Madzila Sur. É um casal, entendeu? Eu, na domingo retrasado, eu dei a palestra sobre os sete raios, são sete casais, entendeu? A chama gêmea é quando você cria aqui uma outra linha de ser, aqui nessa parte física. Então você tem, você abre uma linha aqui, então você tem a sua linha e uma linha igual à sua, vindas da mesma mônada. Aí você, quando encontra essa pessoa, geralmente é uma relação muito legal. Eu não tenho como afirmar isso. Eu, conversando com o Pedro e a Sabrina, eu desconfio que os dois têm essa mesma linhagem, venham da mesma mônada e, ao encarnarem aqui, se encontraram para gerar um tipo de trabalho que provavelmente podem se tornar contrapartes. Deixa eu só terminar aqui. E a alma gêmea é quando você está embaixo da Terra, você tem os seus íons que se revezam, eles pulam de um ser para outro, naquela etapa ali. Depois, por exemplo, você estava lá embaixo como intraterreno, e eu. Aí o meu íona ficou um pouco contigo, o teu íona ficou um pouco comigo. Depois eles se separaram. Aí a gente encarnou aqui na Terra, aí eu encontro você e disse, pô, aquele cara ali, gente boa, rapaz. Pô, fui com a cara dele, o cara é maneiro pra caramba. É o que eles chamam de alma gêmea. Então são três distinções. Alma gêmea, chama gêmea e a contraparte espiritual. O mais sério deles é a contraparte espiritual. Quando você encontra com ela aí, meu camarada, você olha assim no plano físico, você fala, esses dois velhinhos aí não fazem nada. Vai ver o plano espiritual que eles fazem de estrepulia, de saliência. É o tempo todo eles falam. Essa é uma outra palestra, gente. Sexo para extraterrestre é diferente dos nossos tabus aqui. Completamente diferente. Eles falam que o sexo é a melhor maneira de você encontrar a divindade. É a maneira correta. Quando você tem um sentimento por uma pessoa e essas duas pessoas fazem amor, naquele momento ali é uma comunhão com a divindade. Entendeu? E isso precisa ser resgatado. Porque do jeito que está, não tem encontro com divindade nenhuma. Vamos lá. Olha ali o microfone. Dona Sônia, cadê a Dona Sônia? É só falar quando quiser que termine, hein? Fala, querida. A alma e a gêmea se completam? Sim, de uma certa forma, sim, também. Você pode perfeitamente encontrar uma pessoa do outro sexo que venha ter uma relação maravilhosa com você e lá, quando vocês eram intraterrenos, um íona ficou com os dois e depois se separou. Vocês são almas gêmeas, estão se dando super bem. Problema nenhum. Essas, eu estou te respondendo a pergunta dele que tem a ver com... Mas essa tua colocação é perfeita. Claro, sim. Como você pode ter um grande amigo ou uma grande amiga sua que é sua alma gêmea. Vocês têm uma amizade grande, eu gosto daquela pessoa, ajudo ela, ela me ajuda, a gente se dá super bem. Ué, qual o problema? Hein? Pode brigar também. Geralmente, contraparte espiritual, aquela última fase, é uma relação muito difícil, eles explicam. Até ele se... O General Shoa, por exemplo, que foi um grande ufólogo, ele conta uma história interessantíssima. Ele tinha uma série de informações dentro dele que acabaram gerando alguns livros importantíssimos para a ufologia e para a ufologia esotérica. E ele era casado com uma pessoa. Essa pessoa desencarnou. Ok? Ok. Quando ela desencarnou, ele aí começou a trabalhar essa questão espiritual dele. Essa pessoa desencarnou, encarnou de novo, sei lá, 1, 2, 3 anos depois, cresceu, casou, ela foi assistir uma palestra dele. Ele estava dando a palestra, ele botou o olho nela e falou, ó, ela voltou. Aí a vida dele ficou um espetáculo. Era a contraparte dele. Só que eles não se encontraram naquela encarnação. Mas se tornaram muito amigos, frequentavam a mesma casa, ele era amigo do marido da pessoa, e vice-versa. Ele casou de novo, ela ficou amiga da esposa dele, e eram contrapartes espirituais. Hoje em dia estão juntos lá no astral. Eu sei porque o Luiz Gonzaga passa mensagens para a gente lá no Paraná, e ele diz, estão aí, o General Show com a contraparte dele. Geralmente, contraparte, quando se encontram, os extraterrestres explicam, porque é uma relação bem complicada. Até haja separação, né? Não, é, porque você está falando de seres que já estão chegando nessa etapa aqui, entendeu? Essa etapa aqui é uma etapa que você já está... Cara, você já viveu várias encarnações, você já rodou bastante, entendeu? E está chegando a um nível de espiritualidade muito alto, entendeu? É o que acontece hoje em dia na Terra, eu estava explicando, você tem aqui uma faixa que normalmente numa transição planetária é assim, você tem um pessoal aqui extremamente evoluído, tem pessoal aqui extremamente primitivo e tem uma galera aqui do meio que é a turma do... O que está acontecendo? Então o que acontece na transição planetária? É como se isso aqui fosse um elástico. Vai esticando, esticando, esticando, daqui eu fui. Parece, ó. Puff, aí volta a ficar desse tamanho. Quando ficar desse tamanho, só vai ficar no planeta quem estiver aqui. Quem estiver aqui, não fica. Não é uma questão de, ah, eu fiz o bem, fiz o mal, eu comia sorvete, eu tomava refrigerante, eu bebia álcool, eu fumava. Não é isso, gente. É uma questão de frequenciamento de você. Partindo de dentro. Quando você começa a adquirir o conhecimento, e aí você transmuta aquela famosa, aquele raio violeta fantástico do Saint-Germain, ele te dá o conhecimento, em troca, você ganha espiritualidade, você passa a ter uma frequência melhor. O que que Jesus fez aqui na Terra? Ele veio, ele chegou para aquela humanidade da época, que era uma humanidade extremamente primitiva, ele disse, olha, eu dou o conhecimento para vocês e pego toda a lamúria, todo o sofrimento de vocês. Foi o que aconteceu. Né? Em troca do conhecimento. Luciano César diz que Saint-Germain vai substituir Jesus aqui no planeta. Ah, essa informação eu sou sincero, eu não tenho. Vamos lá, que tem uma pergunta ali. Quem é que está aí? Está escondido aqui? Cadê ele? Boa tarde, PC. Oi, querido, manda. Então, a minha dúvida seria na questão do andrógeno. Quando a pessoa está aqui encarnada e quando ela não tem aquela diferença de sexo, ela não sente nem tanto ele, nem quanto ela, ela fica naquele meio termo. Ela se identifica como neutra. O que que a masofia explica em relação a isso? Então, essa dúvida que eu teria, assim. Não, o que a masofia explica é o que eu te expliquei aqui. Quando você chega numa situação de androginia, você já está partindo para uma etapa bem mais espiritualizada, entendeu? Tomara que seja, inclusive, o seu caso. Seria maravilhoso se isso acontecesse. Se é o seu caso, eu te saludo. Eu, inclusive, quando ele veio aqui a primeira vez, eu falei, gente, tem uma criança azul aqui. Que são crianças que estão sendo encarnadas aqui. Não precisa de sexo. É. A minha questão seria... A minha dúvida seria porque eu não me sinto nem lá e nem cá. E pelo contrário, eu sou feliz sozinho, entendeu? Eu não preciso dessa minha alma gêmea. Não me Na verdade, os ETs são engraçados. Eles explicam, você nunca está sozinho. Você está com você mesmo. A minha dúvida seria em relação a essa, se... Delícia, se é masofia, né? Brincadeira. Não, quando eu falei, gente, que cara, que ser é esse? Que, pô, só, pô, chega a ficar todo... É bonito, né? Amigo! Tá vendo? Tá encarnado aí, ó. Eu nunca vi um cara. É, ele é cabeleireiro, é cabeleireiro. Eu acho tão bonito que aqui na plataforma, o que eu estou aprendendo com essa turma aqui é impressionante, gente. Eu vejo às vezes, por exemplo, eu estava vendo outro dia uma roda onde as ciganas estavam dançando, e a nossa querida Michelle, que está segurando o microfone aí, ela tem uma coisa que é muito pessoal dela, ou espiritual. Ela meio que vai gerando umas frequências que as pessoas vão dançando dentro, porque o que é feito aqui no solo, quando elas estão dançando, são abertos o que os ETs chamam de ioras. Quando você abre um iora desse com a dança deles, você permite que as entidades entrem e saiam. Por exemplo, ele aqui está precisando de uma cura, X. Sei lá, ele tem uma verruga dentro do pulmão dele, desculpa falar um exemplo desse. Aí elas aqui dançaram, abriu uma iora, um portal. Eles aí entram, vão lá com os ETs, botam uma opção de máquina nele. Peraí. Quem é esse cara? Não, ele precisa ficar encarnado mais 30 anos. Peraí. Modifica aí. Aí eles vão no corpo etérico do cara. O corpo etérico do cara tá aqui, né? Tem uma série de coisas. Tem um aqui, uma placa aqui, que tá dando esse defeito nele. Ele tá com um carocinho no pulmão por causa dessa placa. Porque o pulmão geralmente é o sentimento. É aquela frequência de, ah, não perdoei, não quero perdoar o cara, não sei o que, gera mágoa, gera no pulmão. Aí eles vão lá e, mas peraí, esse cara, ele é confederado, cara, esse cara tem uma missão para fazer daqui a 10 anos, precisa estar vivo, com saúde. Então mexe aí. Aí ele fechou a iora, acabou a dança, os caras pulam fora e ele fica aí, não sabe de nada. Entendeu? Às vezes ele vai fazer um exame, 2 meses depois no pulmão, pô, meu amigo, teu pulmão, ó, show de bola. Ué, mas e aquele carocinho que eu tinha? Caroço? Que caroço? Não vi caroço nenhum. É assim que eles trabalham. Se você está numa frequência boa, se eles perceberam que você, como confederado, encontrou o seu caminho, se descobriu como um confederado, que está numa missão ajudando, porque o confederado é aquele cara que, por exemplo, ele está aqui agora, né? Aí... tem uma frequência no planeta, chamada frequência ADA, que é uma frequência assim, normal. Tim, tim, tim. Aí ele está lá. Aí daqui a pouco essa frequência vai dizer para ele, olha, você tem que ir para Santa Catarina, na cidade tal, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai chegar lá, vai tocar uma campainha. Pronto, essa era a missão dele. Tocar a campainha. Só isso que ele tinha que fazer. É isso que um confederado vem fazer aqui. Eu acho que no meu caso já está mais do que evidente. Eu tenho que falar e falar e falar cada dia mais sobre a masofia, vimanosofia, porque eu não aguento, eu fico doido se eu não falar. Vocês terem uma ideia, eu estou comprando os DVDs do Luiz Gonzaga. Cada palestra dele, que no YouTube está de 40 minutos, eu estou ouvindo 6 horas. 6 horas de palestra. Eu fico enlouquecido. E aí a turma lá de cima fala assim, desliga o cara, aí desliga, eu durmo. Eu tô dizendo o que acontece comigo, eu não sei os médios aqui, eu tô acordando todo dia, 2:30 da manhã, 2:45. Aí eu tenho que ir no banheiro, faço um xixi e volto. Eu já sei que naquelas 2 horas eu fiz alguma coisa lá do outro lado que eu não sei o que que é, mas eu sei que eu fiz. Esse aqui é um grande médio também, viu? Esse meu amigo aqui, quando ele incorpora, sai de baixo. É uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui com as incorporações. Então, Luiz Gonzaga, o que, que ele fazia? Na época que ele trabalhava com a masofia... Peraí, cadê o cara? Respondi sua pergunta? Respondi, né? Na hora que ele... Por exemplo, ele recebia uma informação de uma entidade através de um poema. Eu vou trazer esses poemas aqui um dia. Muito, são lindos os poemas. E aí, ele recebia um telefonema. Olha, você precisa vir no Centro Espírita Plataforma, ele morava no Paraná, no Centro Espírita Plataforma, porque lá tem uma entidade que quer te passar uma mensagem. Aí ele vinha aqui e a entidade passava para ele a mesma mensagem que ele já tinha visto, ou seja, confirmava que é o que está acontecendo comigo. Eu às vezes recebo alguma intuição, porque depois que você vai estudando a masofia, você começa a trabalhar muito a parte intuitiva. Aí eu venho aqui, ou ela incorpora, ou ele incorpora, fala alguma coisa. Ah, era isso então. Aham. Confirmado as minhas dúvidas. Essa troca. Os ETs falam uma coisa interessante, que eu vou falar sobre isso. A palavra amor. Eles falam uma coisa, amor tem que vir junto com três itens, mas eu vou citar só um deles. Cooperação. Por exemplo, o Maicon e o nosso amigo ali, tá ali ele, cadê ele? O Vicente também participa disso. Eles fazem uns mutirões de comida, fazem umas quentinhas e levam para moradores de rua. Ok? Ok. Maravilha. Um trabalho lindo, bonito, maravilhoso. O que que os ETs explicam? Para que o amor, como frequência do amor espacial, o amor universal, entre nesse processo, a pessoa que recebeu a quentinha tem que chegar um dia e fazer assim: aqui da plataforma, boa tarde, eu fui muito beneficiado por vocês com um prato de comida que vocês me deram há um mês atrás. Eu agora gostaria de poder ajudá-los de alguma forma. O que que eu posso fazer? Ó, nós estamos precisando de um cara para lavar os pratos depois que a gente fizer as comidas. Essa cooperação é que traduz o amor. Esse cooperativismo. Todos tem que ter a troca. Você só chegar na rua, o cara tá, meu, me dá um prato de comida aí. Toma, dá um prato de comida para ele. Isso não resolve nada. Vai talvez tirar a fome dele naquela hora. Agora, se ele depois que recebeu o prato de comida, vem aqui e fala: dona Sônia, só tá precisando de mim? Tô, meu filho, tô precisando que você entregue esses 5 pratos aqui numa comunidade aqui perto. Ele vai lá e entrega, aí ele tá gerando uma frequência de amor entre ele e ela. Olha que coisa interessante. Isso é muito interessante, porque amor para eles não é esse amor. Eles chamam isso aqui nosso de amor químico. É só um amor químico. Pega o microfone aí. Olha lá. Não, é que você falou do amor químico e eu pensei numa coisa aqui que eu já estava querendo falar um tempo atrás. Para a gente prestar atenção na sexualidade, como você falou, a gente pode gerar dois tipos de energia. Com as relações sexuais. Aquela do sexo promíscuo, mas sem responsabilidade, sem sentimento nenhum, que é a energia vril. Sim. E você automaticamente vai estar servindo de alimento para as trevas. Uhum. Né? Para irmãos da não-luz que usam aquela energia para lhe desempenhar muitas coisas. E o sexo com amor, com sentimento, gera a energia taquiônica, né? Uhum. Que já é uma energia. E se quiser falar um pouquinho sobre isso. Olha, o que eu... A questão do sexo, eu estou preparando uma palestra sobre isso. Mas o que eu posso falar agora é o seguinte. Num planeta extremamente evoluído, o sexo para, digamos assim, a procriação é feito com a sua contraparte. Agora, o que eu vou falar para vocês, vocês vão querer me jogar na rua. Sexo para os extraterrestres, fora esse, ele é livre. Não existe esse tabu que a gente tem aqui, não. Não existe mesmo. E como o nosso corpo físico, ele é gerado do reino animal, uma grande parte dele, todo esse processo que a gente passa aqui, inclusive o sexual, é parte desse corpo animal. O animal, ele procria, ele faz sexo para procriar. Nós imitamos eles. No entanto, o sexo para haver um outro ser... Você tem que procurar sua contraparte lá num planeta evoluído. Aí vocês têm o ato de amor com a divindade. Dali nasce... Mas o excesso de descontrole em cima disso, no sexo promíscuo, causa consequências. Querida, olha só. Nas civilizações antigas, houve uma época em que os extraterrestres precisavam povoar o planeta. Então eles criavam um determinado ser e eles precisavam... transformar aquele ser em milhões de seres. De que maneira era feito isso? Fisicamente falando, só através de sexo. Não tinha jeito. Então, você vai na Bíblia, você vai em livros sumérios, esotéricos, tem lá explicando como é que os caras faziam. Não tem jeito. Era um objetivo, até que veio um certo dia, um certo camarada com os 10 mandamentos, que foi lá na montanha, aí os caras disseram, ó, agora parou, tu parou, parou, parou. Laboratório, o que é pra fazer agora? Ó, agora não pode mais aquele negócio, não. Agora é o seguinte, só o casal, viu, galera? Que agora tem que já conseguir... Entenda bem, os extraterrestres, quando criam o nosso projeto, né? Houve uma época em que precisava nascer gente, porque eles conseguiram um corpo que virasse uma pessoa física. Ah, conseguiu a mulher, conseguiu o homem? Bora! Aí nasceu uma opção de gente, agora para. Agora já conseguimos geneticamente o que a gente queria. Então avisa pra galera lá que acabou a brincadeira. Tanto que houve o quê? Sodoma e Gomorra. Essa história de Sodoma e Gomorra por eles é muito simples. Ó, tem uma cidade lá que os caras não querem... Não quer parar. Então vamos lá, vamos acabar com a brincadeira. Entendeu? Tanto que quando os caras chegaram lá e eram seres de altíssima luminosidade, o cara abriu a porta e falou, opa, que beleza um anjo desse tamanho aqui comigo. Eles não conversaram, acabaram com tudo. Eles fazem isso, para eles é a coisa mais simples do mundo. Caim e Abel, eles acabaram com toda uma geração ali, porque era necessário acabar. Aí a Bíblia coloca, Caim matou Abel, que matou não sei o quê. Nada, foi o ET que chegou. Vem cá, quanto tem na Terra? Tem 10 milhões? Um bi, acaba com tudo. Vamos botar tudo de novo. Eles fazem assim, gente. Nós vamos fazer isso um dia. Nós vamos nos tornar um casal que vamos gerar um universo que vamos chegar... Olha quem está aí. Que vamos gerar um universo e que nós vamos determinar. Nós temos esse poder, gente. Nós temos o poder de criar um universo. Olha que coisa louca. Pensem nisso. Eu, por exemplo, quando chegar lá, eu vou chegar para o meu... entre aspas, pai, você aí, pai, fica zangado comigo não, cara, mas eu tô afim de gerar um outro universo. Tudo bem? E tem universos que não dão certo, tem universos que, por exemplo, tem universos que são redondinhos, tem universos que são assim, tem universos que não desenvolve humanidade, tem todo tipo como a gente aqui. Tem gente que nasce sem uma perna, sem um braço. Tem gente que nasce com desabilidade, coitado. Eu citei ali o caso do Campeonato Paralímpico. Tem universo que é a mesma coisa. Tem galáxias que é a mesma coisa. Tem sistema solar que é a mesma coisa. Nós todos somos uma coisa só, gente. Só. Uma coisa só. Isso que vocês estão vendo aqui... como diz o Luiz Gonzaga, não era nem para existir, porque já existiu lá no astral. Lá no astral, essa reunião que a gente está tendo aqui já existiu, ó, há muito tempo. A gente só materializou ela. Vocês estavam lá, eu estava lá. Um pouco diferente fisicamente, né? Mais bonitinho. Mais bonitinho. Pessoal, o Pedro chegou. Tá na hora, deu... Vamos continuar, cara. Entendeu como é que é o negócio, gente? Nós somos tão perfeitos no nosso início ali, na nossa mônada. Olha que coisa louca, bicho. O Criador... Você pega o Iona, esse nosso Iona, o chakra está aqui, né? Tem videntes que olham o chakra, fica girando assim como se fosse um ventilador. Com várias cores. Aí, tipo assim, eu tô aqui. Se eu faço assim, ele é muito sensível, né? Aí ele fica... Aí ele vem, acompanha. E você tem 7 principais. Fora os secundários, terciários. O planeta Terra tem 4 chakras. Os orbes têm 4 chakras. Sendo que a boa notícia para nós brasileiros é que o principal deles está aqui no Brasil. Fica em Goiânia. Perto de Goiânia. Uma cidade que eu esqueci o nome, mas é cheia de barbeiro na cidade. Olha que loucura. Os caras fazem o chakra principal numa cidade que é infestada de barbeiro. Aquele inseto. Entendeu? Aí você vai lá na cidade, tem aquele barzinho da esquina, com aqueles caras com... mesmo um palito aqui na boca. E aí, meu amigo, tudo bem? O João Zava contava isso. Vem cá, Desculpa a pergunta. Vocês já viram algum disco voador por aí? Uai, senhor! O Lula tá perguntando aqui, quando é que foi mesmo? Acho que foi anteontem. Eles vieram aqui. Cara, esse nível. O Aisson é mineiro, tá? Não, minha mulher é mineira, eu sou cariocão. Eu tô brincando que o Aisson, você falou que é Goiás. Goiânia. Não tem esse sotaque. Não, não tem esse sotaque, né? É. Digamos que é um mineiro que foi a Goiânia. Pronto. Não, eu acho legal o seguinte: esse. Como é que se diz? Esse testemunho que eu escuto aqui na plataforma de pessoas que são evangélicas, outras já foram. Gente, o evangelho tem um lado dele que eu acho importantíssimo. É fundamental. Ele feito com amor, feito com carinho, é igual aqui, gente. Você tem resultados maravilhosos de cura. Ou você acha que quando você pega, às vezes, parece o vídeo, né? Eu acho mó barato aqueles evangelhos assim. Pá, pá. Tá tudo incorporando, gente. Incorpora legal. Bacana. Hein, rapaz, eu fui uma vez, eu achava ali, eu sou músico. Eu tava na loja outro dia, aí chegou um casal com uma nenenzinha. O cara escolhendo lá uma guitarra, começou a tocar. Eu falei, pô, começou a conversar. Trocamos ideia sobre música. Eu falei, e você toca onde? Toco na igreja. Olha o trabalho que esse cara faz através da música, gente. Os ETs falam, os universos são. Todos os universos trabalham com oitavas, como se fosse um piano. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá. Tudo isso, cara, é oitavas. A gente está na era de peixe, que é uma oitava. Vai pular para uma oitava, que era de aquários. Onde o planeta vai se tornar uma mulher. Já é uma mulher. Vai se chamar Gaia, vai se chamar pelos ETs de Elisa. Entendeu? Ela quer entender sobre a era de aquários. Era de aquários. Vamos lá. Nós estamos na era de peixe, onde nós ainda somos orientados a receber ordens. Nós vamos para de aquários, onde cada um de nós vai ser a pessoa que vai dar ordem para si mesma. Ou seja, você vai de dentro de você gerar o que você precisa saber para você ter o seu dia a dia. Claro que você vai se juntando com outras pessoas que têm a mesma maneira de pensar e aí o planeta vai melhorando. Entendeu? Aí a gente vai passar a ter contato direto com intraterrenos, com extraterrestres, entendeu? Vai ser um negócio bem legal. É bem interessante. Mas só existem essas duas eras? Não, depois vem Capricórnio. E assim vai. Até você chegar lá, até eu encontrar com você em algum lugar do universo, duas luzes se encontrando. Oi, tudo bem? Tá lembrado de mim? Eu tava lá na plataforma. É mesmo. Hoje eu sou luz. Você também, que legal. Isso vai acontecer. Já imaginou? A cidade de Goiânia dos ETs é Alto Paraíso. Alto Paraíso, é isso aí. É. Entenderam? É bem interessante isso, a gente saber que a gente tem essa possibilidade de gerar universos, de ajudar pessoas. E como diz o testemunho de Jeová, né? O novo paraíso na Terra. É, vai ser realmente. Vão ter situações aqui extremamente interessantes mesmo. Eles dizem, olha, estejam onde... vocês fiquem onde vocês ficarem desde que vocês estejam fazendo bem ao próximo. Nós vamos lá pegar vocês. Porque somos três povos aqui, hein? Fica na posição. Fica na posição. Não, mas você vai receber o seu contato. Ah, o que, que você está rindo? Posso saber? A palestra foi muito contundente. Foi ótimo. Quando vier a energia mesmo, eles vão dizer, vá para o seu local que a gente vai lá te pegar. Você vai ser colocado dentro de uma nave, ou fisicamente, ou desencarnado, ou você vai para baixo. Porque vão, tem bases ali embaixo, onde tanto que eles falam, quando você fizer a sua comunidade no interior, faça um octógono ou um hexágono com terra. Que aquilo ali eles vão gerar um canal lá de dentro, para eles chegarem e virem voltar. Eles abrem uma porta, você entra e sai, entra e sai. É interessante isso, né? Eu vi na última palestra que o senhor fez. O senhor? Tá aqui, ó. Senhora. Você, pode chamar você. PC. É porque você gravar a sua pergunta, por isso que eles pedem. Que a gente vai ter uma época, né? Tomara que seja logo, né? Que a gente vai ter inteligência para construir uma nave. Exatamente. Chama Gaimães. E quando isso? Essa pergunta foi genial. Mas olha só. Muita calma nessa hora. Muita calma. É o seguinte, eles explicam, os extraterrestres, que essa como é que se diz? Esse conhecimento de construir uma nave espacial vai nos ser dado, mas só para aqueles que tiverem a energia crística no coração. Você pode fazer a nave que você quiser, que ela não vai funcionar. Porque não vai ter controle. Em Roswell, quando os americanos pegaram as naves, eles falaram assim, mas peraí, cadê os controles dessa nave? Não tem nada. Olha a Sabrina aí. Não tem nada na nave. Porque o controle era aqui. Era aqui. Entendeu? Os caras... Olha só, essa é interessantíssima. Pedro vai gostar disso. Aquelas naves gigantescas do tamanho do estado de São Paulo, do tamanho do Brasil, quando ela, um médium viu esse negócio na máquina que fica atrás do sol, que é uma outra palestra sobre as máquinas, sobre contatos. Essa médium foi de transporte, foi levada lá. Aí ela vê vem uma luz, né? Que vai passando as etapas, né? De lá de cima, ela vem até ela se materializar. Aí se materializou uma nave. Ela disse, gente, o estado de São Paulo era pequeno pro tamanho daquela nave. Aí veio a pergunta, como é que essas naves andam? É muito interessante. Eu vou trazer um poema aqui de um comandante de uma nave dessa, eles falando o prazer que ele teve depois de desencarnar e encontrar ele tem um nome, a nave dele. Elas têm uns compartimentos dentro delas que é como se fosse escama de peixe. Certo? Então, o que acontece? Ele entra no meridiano, por exemplo, ele coloca lá, meridiano tal, para ir para universo tal, galáxia tal. Aí aquela nave é colocada pelos intraterrenos, que são uma espécie, como acontece no mar, quando um navio grande chega, vai aquele navio pequenininho, o comandante sai e o prático entra, não sei o quê. Mesma coisa. Os intraterrenos pegam aquela nave enorme, botam no meridiano. Aí ele chega na nave, olha só que loucura, o cara chega e ele mentalmente, ele tem aquela energia enorme dele de amor. Aí a nave faz assim, começa a tremer aquelas guelras, aí começa a andar. Daí a pouco ele passa dessa velocidade física além, quando passa, todo mundo na nave desmaterializa, vira etérico, depois vira astral, vira mental, vira isso, porque, pum, em questão de segundos ele está lá onde ele vai. Que loucura, cara. Uma nave do tamanho do estado de São Paulo. Como se fosse uma guelra assim. Ó. Oi? Pois é, tá vendo? Ele já entrou. É. O Pedro é médio de transporte. Ele tem essa... Eu fico todo... Pô, conversa, energia. Você imaginou, cara, você sentar numa nave tua, que é o meu sonho dourado. Vou visitar a terra onde eu morei, dava palestra lá na CPO. Aí eu mentalizo, aí acabou o cara. Aí, vai embora, cara. É, a gente vai ver essas naves aqui quando vier a transição planetária. Pode ficar tranquilo. Uns vão fugir, outros vão querer ficar com ela, outros vão vaiar. Ele diz, a gente vai ser vaiado quando passar por aí. Não, não, não depende de mim, meu amor. Depende de você. Eu te garanto que se eles quiserem, se eles quiserem que você fique aqui fisicamente, eles vão providenciar para que você fique fisicamente. É o que eles dizem. Não se preocupe com isso. Eu não estou preocupado com isso. Tem que mudar. Se você começar por dentro, você vindo aqui, tendo esse papo que você tem com a gente, já mostra que você está bem intencionado. Desde adolescente que eu estou nessa onda. Pessoal, mais alguma pergunta? Tudo tranquilo? Vós sois deuses, hein? Não sabeis. Obrigado.